ela bota a palma da mão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Ela bota a palma da mão no chão.